A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre tua vida o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, irmãos e irmãs. Nesta manhã eu recebi uma mensagem do irmão Everson e equipe. Como ela veio na vertical, geralmente é o irmão Roberto que manda dessa maneira, uma mensagem do GIF, e eu vou ler para vocês. Depois leio um pequenino capítulo da Bíblia com uma informação para você. Apresentarei também, como o capítulo é pequeno, fica até melhor, apresentarei o relatório até o dia de hoje, exatamente até o dia de hoje, tá bem? Fechamos ontem e hoje começamos uma nova contagem, então, que eu farei depois de ministrar. Bom, o que o irmão Roberto nos mandou, da equipe do Everson, é: bom dia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu santo templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos, segundo Samuel 22, 7. Irmãos, Deus transforma lágrimas em esperança. Ao ouvir o grito da alma, ele age com amor e poder, mudando cenários, trazendo paz e conduzindo seus filhos à vitória prometida. Vamos orar, Senhor, em meio à nossa angústia. Levantamos a nossa voz a ti. O peso é grande, mas maior é o teu poder. Ouve nosso clamor, fortalece nossos ossos, corações, estende tua mão sobre nós. Sei que não estamos sozinhos, pois tua presença nos envolve. Confiamos que a vitória virá, porque tu és fiel e jamais abandonas os que te buscam. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço ao irmão Roberto, agradeço por essa mensagem tirada do GIF, então, dando crédito aí. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou ler o texto bíblico, porque ele é pequenininho e já fica, o mais importante já fica destacado. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, onde Davi conquista Rabá. Há um paralelo desse texto no segundo livro de Samuel, capítulo 12, de 26 a 31. Vamos ler o texto? Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e a destruiu por completo enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Bem, eu já compartilhei algumas vezes sobre a nossa posição cristã diante desses movimentos de guerra, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Então não o farei agora. O que eu quero é só dar uma informação importante para você que tem interesse nas coisas do Senhor, na Bíblia. E então eu vou dar essa informação agora. Queridos, havia uma certa ética nas guerras, como hoje. Hoje também nós temos uma certa ética, se é que se pode dizer de ethos no grego, que significa valor na guerra, né? Parece uma contradição. Mas havia na época, há hoje, por exemplo, hoje há um preceito, uma certa ética também dizendo que não se podem atingir alvos civis, muito embora isso acabe acontecendo. Na época havia também uma certa ética nas guerras, e somente após as colheitas da primavera, quando havia natural pausa nos serviços da agricultura, então se organizavam os exércitos para suas campanhas militares, pois podiam despender esse tempo vivendo do mantimento colhido da terra. Rabá é a localidade da atual Amã. Então, mais uma informação geográfica. Rabá, que a Bíblia diz, é uma localidade hoje chamada de Amã, na Jordânia. O cronista toma por certo que o leitor conhece o texto, mesmo naquela época. O leitor conhecia o texto de 2 Samuel, capítulo 12, 26 a 29. E não entra em pormenores sobre como Davi, que havia permanecido em Jerusalém, aparece em Rabá. Então isso fica faltando. O escritor considera que as pessoas sabiam e não detalha para nós como Davi estava em Rabá. De qualquer maneira, ficam essas palavras de uma relativa ética, se a gente pode dizer isso, e de uma informação geográfica também no que nós conhecemos como Jordânia. Versículo 2. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque. Olha que interessante. Coroa da cabeça de Moleque. Deve lembrá-lo de alguma coisa, né? O rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas, e essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens dessa cidade, como era natural. Os vencedores das guerras traziam o espólio dessas cidades. Versículo 3. E trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa mesma maneira com todas as cidades amonitas, e mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Veja bem, agora uma informação histórica. Somente no Império Babilônico, que é posterior a esse fato, e depois o Império Persa, nós chamamos então de Medo-Persa, é que se estabelece, se inaugura um novo tipo de conquista, onde, em geral, não aconteceu assim com Jerusalém, mas depois com os persas aconteceu, com a autorização de Esdras, Zorobabel, Neemias, para voltar e reconstruir Jerusalém. Voltando à ideia, somente mais tarde, até o Império Persa, o comum era a conquista, acompanhada de destruição, e se levavam as pessoas para escravidão. Isso era o comum. Com o Império Persa se inaugura um novo período de imperialismo, onde, preste bem atenção, onde muitas das terras conquistadas permaneciam com o seu líder desde que ele pagasse os impostos. A Babilônia também fez isso, só que como houve resistência no início do cativeiro babilônico, isso veio acompanhado da destruição de Jerusalém. Mas depois os persas inauguram efetivamente esse novo tipo de imperialismo que acontece até hoje. Lugares que dependem de um governo imperial, e dependendo desse governo imperial, porque são verdadeiros impérios hoje, né? Não necessariamente de países, mas de empresas, de capital. No século XX aconteceu o imperialismo soviético, que era também político-ideológico. Bem, o que acontece? Então, até esse momento, o comum, o ordinário, a regra era destruição. No Império Persa, para frente, o natural era que se conquistasse a localidade, claro. Havia confronto, havia mortes e isso tudo. Mas muitas vezes eles até deixavam que os líderes ficassem desde que pagassem os impostos. A partir dos persas, nós temos esse novo imperialismo que reina até hoje. Hoje, claro, com outras características, os impérios são países, principalmente no século XIX e XX, que passaram a governar regiões da África, da América do Sul, onde essa é a ideia. Esses lugares, esses países, tinham uma certa autonomia desde que pagassem os seus impostos. E fica para você essa informação. Isso efetivamente, na história geral, é conhecido a partir dos persas. É claro que no domínio grego houve confrontos com Alexandre o Grande. É claro que com os romanos houve confronto e morte também. E aí por diante. Mas os persas são conhecidos como inauguradores de um novo tipo de imperialismo, tá bem? Só uma informação, falei de uma informação geográfica. Primeiro, da questão primaveril, né, a hora em que eles começavam a combater, e com uma relativa ética, né, para o momento da guerra. Depois uma informação geográfica e agora uma informação histórica. Versículo 2. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, como foi visto, e Versículo 3: trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes da execução de uma série de tarefas, e essas tarefas geralmente eram tarefas bastante servis, né? Até de escravidão. Muito bem. Segundo Samuel 21, de 15 a 22, nós vamos ter uma outra informação sobre os gigantes mortos por Israel. Importante para você que gosta de saber detalhes da Bíblia. Vamos ver, versículo 4. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Gezer, ou Gezer. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Outra paradinha. Irmãos, quando vocês observarem um comentário, pode não ser o texto bíblico diretamente, mas observando um comentário bíblico e se mencionar Refaíns, essa menção era feita para os gigantes, que alguns dizem que chegavam até 2,90, 2,90 metros, 2,92 metros. Outros dizem que passavam um pouco de 3 metros. Mas então você fica sabendo, os gigantes eram chamados de Refaíns. Mais tarde, versículo 5, ocorreu uma outra guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o gigante de Gate. Então, você já sabe, o gigante de Gate é um Refaim, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Ainda em outra batalha, na cidade de Gate, que existe até hoje, né? Havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse Geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes de quem? Dos Refaíns, os gigantes de Gate, né? Dos Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi. Então, você fica com uma certa. A gente fica numa contradição de falar isso, né? Uma certa ética para o momento da guerra, porque o ideal é que não tivesse ocorrido, uma informação geográfica, uma informação histórica e uma informação desses homens grandes, os refaíns, que foram mortos pelos soldados de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um capítulo pequenino, não há grandes coisas a explorar. Claro, se você quiser explorar historicamente, aí sim. Geograficamente, aí sim você pode se aprofundar. Mas, no geral, para uma meditação curta, como nós vamos ver no relatório, acredito que seja o suficiente. Louvado seja mesmo o nome do Senhor por mais um capítulo da Bíblia lido, e nós vamos de capítulo a capítulo. Irmãos, faz 5 anos que eu comecei esse trabalho e estou caminhando para o sexto ano. Comecei em novembro e em novembro nós completaremos 6 anos desse trabalho de leitura, capítulo a capítulo. Agora, o relatório do mês que eu presto para você, principalmente porque há muitos irmãos que oram, irmãos e irmãs, que oram por esse ministério e dão retorno. Me lembro agora do último retorno do pastor Edilson, da Igreja Assembleia de Deus, no campo Atibaia, Assembleia de Deus Madureira, no campo Atibaia, foi o último que teve o contato. E me lembro, por exemplo, de avisar você que o nosso irmão Siqueira, da Igreja Metodista em Jardim Satélite, já está em casa. Louvado seja o Senhor. Então, há muitas pessoas que oram e eu tenho compartilhado com vocês o relatório do nosso avanço. Um trabalho que começou não com a intenção de prosseguir sistematicamente, porque um recém-formado, médico recém-formado, ou talvez no quinto, sexto ano, me disse quando eu saí, recebi alta de um período de coma, que eu viveria mais 40 a 50 dias, literalmente. Isso foi dito no dia anterior à alta e no dia da alta. Então, eu não podia fazer planos para médio e longo prazo, né? Comecei mandando um salmo, depois continuei e estamos até hoje. Porque a vida pertence ao Senhor e ele decidiu assim. Bom, estamos em setembro e nós atingimos, já chegamos a 20 nações. É uma coisa maravilhosa. Praticamente 10% do planeta, né? Nós chegamos a 20 nações. Chegou o último relatório que a missionária Vivian Lopes nos mandou, o que nos alegra muito. E nós chegamos a esses 20 países. Claro, o WhatsApp é ouvido mais por brasileiros e pessoas de fala também de idioma espanhol e países latino-americanos que estão na lista, mas basicamente pelo WhatsApp. E outros irmãos e irmãs ouviram e estão ouvindo e vendo através do YouTube. Nós temos lá umas 13 mensagens, mas ficamos sem alguém para editar. Recebemos todo o material, ganhamos todo o material, mas não temos alguém ainda para dar sequência à edição, já que o casal de irmãos queridos, mesmo amigos de 30 anos, teve que assumir algumas funções de trabalho e não puderam mais fazer essa edição, então estamos aguardando do Senhor alguém que o faça. Então as pessoas ouvem mais no WhatsApp e eu contabilizo diariamente quantos ouviram. Só não posso saber quantos minutos a pessoa ouviu, mas a gente sabe quando ouviu e você sabe também pelo uso no celular, né? Elas ouviram pelo YouTube, que é coordenado pela missionária Vivian Lopes, e, perdão, que era editado pelos irmãos lá do Paraná, Márcia e Ana Paula, e pelo blog. Pelo blog também Eu vou dar um endereço para vocês. Chegamos então a 20 nações e deu uma parada. Eu quero pedir que você ore para que outras nações, ou brasileiros, ou hispanos de outras nações abram esses blogs e sejam edificados, né? Essas mensagens. Então, blog Logos 7, ponha só o numeral. Tudo junto, bloglogos7.blogspot.com. O YouTube tem um outro nome, Metanoia Pastor Sérgio Gama e Pastora Margarete Lavoura. E o WhatsApp é esse que você está ouvindo e tem o nome de Santidade Bíblica. Tá bem? Nós batizamos com nomes diferentes, primeiro para facilitar a entrada, e segundo também porque nasceram em momentos diferentes. Comecei pelo WhatsApp e batizei, depois nós fomos para o blog com a missionária Vivian, e depois para o YouTube com Márcio e Ana Paula. Mais Ana Paula. E nós atingimos agora. Quanto nós chegamos, pastor? Nós chegamos a 408.582 pessoas. Vou repetir: 408.582 escutas. Acho que para ser mais fiel, porque no WhatsApp. Muitas pessoas ouvem várias vezes. Então, pode ser a mesma pessoa, ou no blog outra pessoa, no YouTube outra pessoa. Portanto, resultado, até o dia de hoje, 408.582 escutas ou visualizações. Irmãos, irmãs, eu estou extremamente grato ao Senhor. Estou muito grato porque naquele momento, há 5 anos atrás, eu não imaginava que ia ter esse fruto ministerial. Nós temos que pedir ao Senhor, em primeiro lugar, que Ele gere em nós o fruto do Espírito Santo, o amor, paz, alegria, bondade, benignidade e tudo mais lá do fruto do Espírito. E segundo, temos que dar frutos ministeriais. Então você precisa ter frutos do Espírito e frutos ministeriais, e esse é um outro ministério que nós estamos desempenhando nesse período. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se o Senhor nos permitir, vamos em direção aos 500 mil, 408.582 escutas. Vamos marchar. Enquanto o Senhor nos der força, vamos marchar para nos aproximarmos de 500 mil. Tomara que em alguns meses nós cheguemos a isso. Se for a vontade do Pai. E para encerrar, eu quero pedir a você, amanhã eu repito, e 2 dias são suficientes. Nós estávamos com 407.731, agora 408.582. Só quero dizer a você que nós ficamos basicamente 15 dias sem internet. E nesses 15 dias, nós tivemos uma diminuição tremenda. Já poderíamos ter um número maior, mas o Senhor é quem conduz todas as coisas. O que importa é onde nós chegamos até hoje. Quero fazer um pedido a você. Nós temos, podemos dizer assim, com duas igrejas, a Assembleia de Deus, Galileia e a Igreja Metodista no Jardim Satélite, mesmo com valores diferentes, também mais algumas pessoas individualmente, nós temos uma dezena de mantenedores, só uma dezena. Já tive 14 mantenedores, hoje temos 10 mantenedores, voltou a subir, glória a Deus, o que nos dá um salário mínimo. Mas, se você quiser nos abençoar para que nós passemos disso e tenhamos uma vida menos apertada economicamente, menos sufocada, porque é difícil manter com esse ganho alimentação, medicação e tudo mais. Então, se você quiser nos abençoar, o Pix é 247 190 15816. Repito, 247 190 158 16. Venha se tornar um mantenedor fiel, regular, fale conosco, ou se não quiser falar, quiser fazer de modo sigiloso, então, mas seja um mantenedor desta obra, porque nós estamos lendo a Bíblia todos os dias com as pessoas e ministrando, e precisamos muito de você no sustento. Então venha, venha conosco. Há pessoas que oram por nós, eu quero pedir a você, ore mais por nós, para que o Senhor gere mais frutos do Espírito e mais frutos de ministério. Uma vida e missão voltada para cumprir a grande comissão. Ore por nós. Espalhe, por favor, espalhe desse endereço bloglogos7.blogspot.com. Espalhe para mais um por semana, por mês. Mas espalhe. YouTube, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, e o WhatsApp nesse número que se chama Santidade Bíblica. E se a pessoa quiser falar conosco, ela pode falar. E o Pix é 247 190 158 16. Pastor, por que o senhor não fala mais para conseguir mais mantenedores? Meu irmão, eu oro pedindo ao Senhor. E eu falo e dou relatório uma vez por mês, porque isso é obrigação de um missionário. É obrigação de um obreiro que pede uma oferta, é obrigação prestar o relatório. Mas eu acho absolutamente anti-evangelho, anti-ético, anti tudo, ficar cada dia fazendo a devocional e pedindo recursos. Então, não vou fazer isso. Vou manter como tem sido. Vou manter um relatório mensal. E aí eu faço isso em 2 dias, às vezes 3 dias. Dessa vez vou fazer em 2, hoje e amanhã. E eu tenho certeza que o Senhor proverá. Nós estamos com um grande desafio pela frente e o Senhor vai prover para nossa vida e para o nosso ministério. Fale para mais um, né? Fale para mais um. Então, eu repito o Pix, 247 190 158 16. Eu encerro com a mesma palavra de bênção com a qual abri. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto dele, sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.